CBN Foz Esportes. Apresentação: Bruno Zanetti. 10 horas e 4 minutos deste sábado, 24 de agosto de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu na casa dos 9 graus. Está chegando o CBN Foz Esportes e vamos aos destaques do programa de hoje. Foz do Iguaçu recebe na noite deste sábado no ginásio Costa Cavalcante o Jungle Fight, um dos principais eventos de MMA da América Latina. Delegação de Foz do Iguaçu viaja para Arapongas para a disputa da fase final da Divisão B dos Jogos Abertos do Paraná. Volta a Fórmula 1 ao cenário mundial e, claro, com acompanhamento aqui da rádio CBN. Já você vai saber quem foi o pole position do Grande Prêmio da Bélgica. E ainda Campeonato Amador de Futebol da Primeira Divisão de Foz do Iguaçu e também Campeonatos Brasileiros da Série A e B agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320 e também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso agora as informações de esportes, começando pelo evento que acontece hoje a partir das 9 horas da noite no ginásio Costa Cavalcante, o Jungle Fight 56, um dos maiores eventos de MMA da América Latina. E essa semana nós conversamos com um dos diretores de uma equipe de Foz do Iguaçu, que vai participar do Jungle Fight, que é o Éder Silva. Ele falou a respeito do evento aqui na Terra das Cataratas. É um incentivo, né? O Jungle Fight nada mais é. O MMA vem crescendo no Brasil todo, né? Quer dizer, no mundo. E Foz do Iguaçu não podia ficar fora dessa, né? A cidade das fronteiras turísticas, do jeito que é, né? E aí o secretário resolveu entrar e trazer o Jungle Fight para Foz, apoiar o MMA de Foz, que vem crescendo cada vez mais, né? Nossa equipe é Nova União, conhecida aí no Brasil, quer dizer, no mundo todo. Nós temos vários lutadores que são aí, tá no evento UFC conhecido, que são donos de cinturões, e nós temos a nossa filial aqui em Foz do Iguaçu. E óbvio, com o Jungle Fight vindo em Foz, cada dia mais vem crescendo tudo, né? Crescendo aí o MMA, ajudando, né? Que são as atletas, né? E aí o Jungle Fight vai detonar. Éder Silva também falou sobre o adversário do seu atleta, o Fabrício Dias, e também como ocorre o treinamento no dia a dia deste competidor. Essa é a revanche dele. Ele já lutou com ele ano passado, e só que ele não. Nessa situação, ele estava vindo, ele tinha acabado de chegar do Rio, nós estávamos arrumando toda a nossa questão de nosso centro de treinamento, etc. E o Fabrício não estava ainda como está hoje, treinando como está. Então ele treina todos os dias, de manhã ele chega às 8h30 da academia e ele vai embora meia-noite. Então assim, tem toda uma preparação, tanto física, tanto todas as artes marciais que nós temos na nossa academia, que é a parte de boxe, o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, que nós somos oriundos do Jiu-Jitsu, que é a nossa arte de coração. Enfim, e o Fabrício já lutou com ele, não estava como ele está hoje. Então hoje ele já até foi para o Mundial de Jiu-Jitsu, disputou, foi até as quartas e finais na categoria dele, que é bastante disputada. Enfim, então hoje nós esperamos que ele esteja voando. Ele entra no octógono e vai fazer seu trabalho muito bem feito. Esse, portanto, Éder Silva, diretor de equipe que vai participar do Jungle Fight 56. Várias lutas a partir das 9 horas da noite no ginásio Costa Cavalcante. E terá a transmissão, claro, do canal Sport TV, do canal Combate também para todo o país. E a principal luta será entre os invictos Jonas Bilharinho e também Mário contra o Mário Israel. Os dois vão se enfrentar pelo cinturão do peso galo até 61 quilos no octógono montado na quadra do ginásio Costa Cavalcante. Agora são 10 horas e 8 minutos, 10 e 8 aqui na CBN. Vamos continuar a falar de esportes aqui na rádio que toca notícias. Agora a gente vai falar sobre futebol, já que essa semana a equipe do Foz do Iguaçu Sub-18 entrou em campo mais uma vez pelo Campeonato Paranaense da categoria, empate com o Francisco Beltrão na última quarta-feira em 2-2 no estádio do ABC. Na linha com a gente está o presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube, Arif Osmo, para fazer um balanço até aqui dessa campanha que muito vem sendo prejudicada, né, Arif? Por um bom motivo, né? Pela ausência de alguns jogadores que foram fazer testes no Coritiba, é isso mesmo? Bom dia! Bom dia aos ouvintes da CBN. Exatamente, nós tínhamos três jogadores que são da idade do sub-18, que para nossa graça, surpresa e felicidade, foram convocados para fazerem testes no Coritiba. Já terminaram a fase de testes, hoje inclusive chegaram em Foz do Iguaçu, há menos de meia hora chegaram os dois últimos jogadores. Foram todos bem recebidos e aprovados dentro do Coritiba, mas o Coritiba vai usar o sub-18 este ano para avaliar se esses jogadores podem vir a vestir a camisa do Coritiba nos próximos anos. Esse é um acordo já firmado nessa parceria entre as duas equipes aí, essa cedência de jogadores que é benéfica para o Foz Futebol Clube, também, claro, para os atletas, né, que tem uma visibilidade maior e podem aí reforçar o Coritiba no cenário nacional. E o mais importante é que pode dar um retorno financeiro para o Foz no futuro, né? Coisa que nunca aconteceu no futebol de Foz do Iguaçu. Os jogadores que saíram de nossa cidade nunca tiveram vínculo com a equipe, sempre tiveram lucro pessoal de algum empresário, alguma coisa. Então, desde o momento que eu assumi a presidência, eu botei como meta de trabalho fazer com que jogadores do Foz do Iguaçu Futebol Clube passem a jogar em clubes do Brasil, mas dando um retorno para a nossa equipe, para a nossa entidade, que é o Foz do Iguaçu Futebol Clube. E o resultado está aí. Os primeiros três jogadores foram aprovados, fizeram um bom teste, e são agora jogadores que estão sendo avaliados pelos olheiros do Coritiba, e a gente espera que em breve saiam de Foz do Iguaçu nos dando lucro e jogando em grandes equipes. Mas o retorno deles, por outro lado, tem um lado positivo, que reforça o nosso sub-18 e deixa o nosso treinador, o Ivan Carlos Moreira Alves, um pouco mais tranquilo e toda a sua comissão técnica. A próxima partida do Sub-18, que será no dia 4 de setembro, fora de casa, contra o Prudentópolis. Agora, Arif, a gente sabe que campeonatos de categorias de base, não necessariamente o objetivo é os resultados, são os resultados, porque, claro, como o próprio nome já diz, demonstrando aí os jogadores das categorias de base aí para que eles possam se reforçar cada vez mais. Mas o torcedor acaba ficando um pouco mal acostumado, né? Já que nos últimos anos Foz do Iguaçu ficou entre os quatro primeiros colocados aí. Dá para sonhar com algo parecido na edição desse ano, Arif? A nossa preparação para esse campeonato, ela nos cria muita expectativa. Conversamos muito antes de formar esse elenco e o Ivan tem muita convicção que esse elenco pode nos levar muito longe. Ele acredita que nós podemos, inclusive, pela primeira vez, disputar os títulos do Sub-18. Claro que esse início foi meio conturbado, mas nós iniciamos, poderíamos ter vencido o primeiro jogo, acabamos levando um empate no final do jogo, jogamos fora de casa, perdemos por um resultado pequeno, mas que nos prejudicou, voltamos a jogar em Foz, tivemos mais um empate no último minuto. Então, está meio conturbado esse início, mas o Ivan tem certeza que esse elenco que ele tem é um dos melhores dos últimos anos e ele acredita muito que podemos vir a disputar o título do Sub-18 nesse ano de 2013. Seria uma alegria muito grande para o nosso tecido, já que o profissional não deu tão certo esse ano, quem sabe o Sub-18 vai dar. Arif, mudando um pouco de assunto, você no Campeonato Amador de Foz do Iguaçu está treinando uma equipe, né? A equipe do Canarinho, que inclusive é líder da competição. Esse final de semana está de folga, vai apenas acompanhar os jogos da rodada? Ah, com toda certeza, foi um convite do Gil, que é o comanda o time do Canarinho, e eu já participei de várias equipes do Amador como treinador, entre as principais o Jardim São Paulo, o Três Lagoas e o Flamengo, da Vila Holanda, então é com muita alegria que eu recebi o convite e estou participando com eles, é um sonho e uma brincadeira boa de final de semana, é gostoso de participar. E é um elenco forte, estou muito contente que está dando certo e nós estamos liderando o Campeonato Amador da cidade, que é um campeonato muito bem disputado. Arif Osmo, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN. Um bom dia para você e sucesso aí para o Foz Futebol Clube, sucesso também para o Canarinho aí no Campeonato Amador e as portas da CBN sempre abertas aí para as entrevistas. Obrigado, querido, é um prazer sempre falar para a CBN e vamos lá. Este final de semana eu vou tentar acompanhar os jogos do Amador. E quem sabe a gente tenha boas notícias na próxima semana. Um abraço a todos. Esse Arif Osman, presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube, falando aqui na Rádio CBN. Agora são 10 horas e 14 minutos. Falando agora de jogos abertos do Paraná Divisão B. A cidade de Foz do Iguaçu será representada por 45 pessoas na fase final da Divisão B dos Jogos Abertos do Paraná. Nesta sexta-feira, a delegação iguaçuense viajou para a cidade de Arapongas, onde vai participar do evento promovido pela Secretaria do Estado de Estado do Esporte. A fase teve início nessa sexta-feira e termina na próxima quinta-feira, reunindo 80 municípios que vão participar de 9 modalidades. A disputa terá a presença também das melhores equipes das 12 regionais esportivas do Paraná, que buscam uma vaga na Divisão A em 2014. A delegação iguaçuense, chefiada pelo diretor de Planejamento de Esporte e Lazer da Secretaria Municipal de Esporte, o Laércio Bolfleuer, ficará alojada na Escola Municipal Professora Diomar de Oliveira, na Vila Aparecida, lá na cidade de Arapongas. Foz do Iguaçu disputa a fase final da Divisão B nas modalidades de futsal masculino e feminino, bocha feminino e vôlei de praia masculino. Portanto, boa sorte para a delegação iguaçuense na fase final Divisão B dos Jogos Abertos do Paraná, que acontece na cidade de Arapongas. Agora são 10 horas e 15 minutos, hora de falarmos de Fórmula 1. CBN na Fórmula 1. E terminaram as férias do meio do ano na Fórmula 1. E existem muitos rumores agora, né? Muitos rumores sobre onde cada piloto vai correr na próxima temporada. Muitos dizem que Raikkonen poderá ir para a Ferrari. Outros apontam Fernando Alonso na Red Bull, no lugar de Mark Webber, que já anunciou a sua aposentadoria. Fato mesmo é que neste final de semana acontece mais uma etapa da temporada 2013, o Grande Prêmio da Bélgica no tradicional circuito de Spa-Francorchamps, onde 10 em cada 10 pilotos dizem gostar de correr nesta pista. E terminou agora há pouco o treino classificatório do Grande Prêmio da Bélgica e deu mais uma vez a Mercedes na pole position. Aliás, a Mercedes está com um carro muito bom para treinos classificatórios este ano. Já em corridas não tem sido muito confiável o carro por problemas aí, principalmente com os pneus, né, que acabam se desgastando muito rapidamente. Mas os 10 primeiros colocados ficaram assim definidos: Lewis Hamilton em primeiro, com a pole position, Sebastian Vettel da Red Bull na segunda posição, Mark Webber em terceiro, Nico Rosberg é o quarto colocado. Paul de Resta vai largar em quinto, Jenson Button sai na sexta posição, Romain Grosjean é o sétimo, Kimi Raikkonen é o oitavo, e as duas Ferraris completam os 10 primeiros colocados, com Fernando Alonso na nona posição e Felipe Massa em décimo. Lembrando que a largada para o Grande Prêmio da Bélgica é às 9 horas da manhã, acontece às 9 horas da manhã deste domingo. A transmissão da CBN começa a partir das 8h30 da manhã aqui na rádio que toca notícias. Agora são 10 horas e 17 minutos. Eu falei do Campeonato Amador aqui, do Arif Osman, o time do Canarinho que não joga neste final de semana, mas tem rodada mesmo assim. Cada rodada uma equipe folga, né? E nessa sexta rodada o Canarinho será a equipe que vai folgar, mas os jogos deste domingo, todos às 4 horas da tarde, são os seguintes: na Vila C tem Vila C e Jardim São Paulo, no Menezes da Rocha tem Vila Paraguaia e São Francisco, o Três Lagoas enfrenta a Portuguesa, e também às 4 da tarde no Ivone Santiago tem Baterias Pilar contra o Vila A. São os jogos do Campeonato Amador da Primeira Divisão de Foz do Iguaçu. Falando ainda de futebol, temos Campeonato Brasileiro neste final de semana, séries A e B, com transmissão, claro, aqui pela rádio que toca notícia. Hoje, às 6h30 da tarde, jogam no Mané Garrincha, em Brasília, Flamengo e Grêmio, com transmissão aqui da rádio CBN a partir das 5h30 da tarde. Também às 6h30 tem Ponte Preta e Cruzeiro, e às 6h30 também o Santos enfrenta o Vitória. Às 9 da noite tem Criciúma e Coritiba. No domingo, mais transmissão da CBN. Vasco e Corinthians às 4 horas da tarde. A transmissão começa às 3 horas. Na sequência de Vasco e Corinthians, a CBN mostra Atlético Paranaense. Transmite Atlético Paranaense e Botafogo, direto do Durival de Brito, em Curitiba. Outros jogos deste domingo, às 4 da tarde, São Paulo e Fluminense, Bahia e Náutico, Atlético Mineiro e Portuguesa. Às 6:30 da tarde tem Internacional e Goiás, além, claro, do jogo já destacado aqui, Atlético Paranaense e Botafogo. A liderança do Brasileirão é do Botafogo, com 29 pontos. O Cruzeiro é segundo colocado com 28, o Grêmio aparece em terceiro com 25. O Corinthians é quarto colocado também, 25 pontos. Atlético Paranaense é o quinto colocado com 24 e o Coritiba está na sexta posição, também 24 pontos. O Atlético está na frente do Coritiba pelo número de gols marcados, 26 contra 19. O restante estão absolutamente empatados aí, em todas as categorias, tanto número de jogos, vitórias, enfim, várias situações que igualam Atlético Paranaense e Coritiba. E na Série B do Campeonato Brasileiro, temos o Palmeiras, do Wesley Carvalho, nosso operador de áudio aqui da Rádio CBN, que está na liderança com 40 pontos, o segundo colocado é a Chapecoense, com 36, terceiro o Sport com 30, Joinville é o quarto com 27. O Paraná Clube, vejam só, caiu para a quinta posição com 27 pontos. Paraná Clube aí que deve voltar aí ao G4 neste final de semana, apoiado aí por sua grande torcida aqui no estado do Paraná. Os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, que já começou a 17ª rodada nessa terça-feira, teve início na terça-feira, com o Ceará vencendo o Guaratinguetá por 2-0, o Asa goleando o ABC por 4-0, e ontem o Joinville venceu o São Caetano por 1-0, resultado esse que colocou o time catarinense no G4. O América de Natal perdeu em casa para o Avaí por 3-2. O Boa Esporte Clube enfrenta hoje, às 4h20, o Palmeiras, lá em Minas Gerais. O Paraná Clube recebe o Sport também às 4h20 da tarde no Durival de Brito. Vamos lotar o Durival de Brito em torcida paranista. O Atlético Goianiense recebe o América Mineiro. O Bragantino enfrenta a Chapecoense. E às 9 horas da noite, neste sábado, tem Figueirense e Oeste de Itápolis, Paysandu e Casa. Agora são 10 horas e 21 minutos, não dá tempo para mais nada. Vem aí o CBN Entrevista e às 11 horas da manhã tem o CBN Turismo aqui na rádio que toca notícia. Voltaremos sábado que vem às 10 horas com mais um CBN Foz Esportes. Tenham todos um bom final de semana. Tchau! CBN Esportes.